Este Natal vai ser diferente. Cada criança vai ter um presente. Leopoldina já está de regresso. A aventura na neve foi o maior sucesso. Que bom vai ser ver tanta alegria. Uma surpresa como por magia. E tu aí em casa, já estamos a chegar com o brinquedo.